309 ao findar do dia. 309 da harpa cristã. Abra sua harpa cristã no 309 e louvemos ao Senhor. 309 da harpa cristã. Findarei. Congregados, nos achamos.